sorriso no meu pensamento. As coisas que sonhamos sempre são difíceis de conquistar. Um amor só é verdadeiro se a gente sabe o que é. Perto de mim, é só você chegar pra eu pensar.